É, eu falei que era sutil. Caralho, Bebop. É uma piada do Bebop, cara. É uma típica piada. Ok, posso começar? Vamos então. Vai, vai. 時を超えて解き放った見果てぬ夢たち。 E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 16. Eu sou Evlásio Júnior e eu estou aqui na presença do meu companheiro de podcast, o Carlírio Neto, padrinho da Podosfera Brasileira. Carlírio, por favor, fale alguma coisa para os nossos ouvintes e apresente os demais participantes. Após o meu estalar de dedos. Ah, maravilhoso estalar os dedos, isso é muito bom. Corta essa! Bom, saudações a todos, estamos aqui para mais um podcast, o primeiro dessa série neste ano. Série Músicas e Animes, chegando à sua 16ª edição, saudável, forte, revigorante, vitaminada e com todos os adjetivos que vocês puderem imaginar. É isso aí. E neste momento eu vou apresentar então, como o Evilásio falou, vou apresentar o nosso elenco de hoje, que infelizmente está um pouquinho reduzido por razões assim bem pessoais dos outros participantes. Então, sem mais delongas, com a palavra o Bebop. Oi pessoal, começando 2014 já com músicas, é o segundo podcast esse ano com músicas, né? E o Anime Coach também. E vamos lá, né? Vamos começar o ano. Você cantou muito bem, Bebop. Ah, que nada. Muito bem, mal, né? Para completar o elenco de hoje, nós temos a presença do bom amigo Eric. Olá, feliz 2014. Olá, bom amigo. Aí um amigo em mim. Manda ele se ferrar, pelo amor de Deus. Não, não. Ele não quer mandar. Eu já disse, cara, quando o Bebop fizer uma piadinha dessa, você só ignora. Tá tranquilo. Faça uma boa ignorada. Ai, cara, vou fazer uma campanha. Uhum. Muito bem, nós estamos aqui com um podcast cujo tema foi dado pelo nosso amigo Luke Lucas, que infelizmente não está presente hoje. E o tema que ele sugeriu foi animes esportivos. Bom, quem vai começar dando aqui então, a primeira deixa de um anime esportivo, de um tema, vai ser o próprio Eric. Bom amigo, como é? Amigo, estou aqui. Bom amigo. Oh, meu Deus. Tava começando. Você tinha a história, não chamado Bom Amigo, eu acho. Não! Meu Deus. Voltando. É que eu vou botar de fundo do Eric, sabe? É, a primeira música vai ser de um filme de 2003 que eu já até citei num podcast do Anime Code, que é sobre esportes, é, edição número 34. É, vai ser do filme Nazu Andalusia Nonatsu. A música que toca nos créditos, Bicycle Show Song, de Kiyoshiro Imawano. Creio que desse só eu, Bebop, viu até agora esse filme? Eu ainda não vi, cara, esse filme. Cara, eu ia te perguntar justamente pra dar uma sinopse rápida desse filme. É um filme de 45 minutos sobre uma corrida de ciclismo que ocorre na Espanha, em Andalúcia, pra ser mais exato. E o protagonista é um competidor chamado Pepe, que ele não é o competidor principal de sua equipe, ele serve de suporte para ajudar o principal a vencer a corrida. Ele está correndo e conforme está chegando em certo trecho da corrida, ele se aproxima de um local onde vai acontecer o casamento entre o irmão dele e a que era sua ex-namorada, que foi sua namorada. E no caso, enquanto ele corre, vai se lembrando do passado, porque terminou com a garota, porque ele entrou no ciclismo, vai refletindo sobre como que está a vida dele nesse esporte, que não se saiu lá exatamente como ele queria. Enfim, é uma mistura de corrida com drama no meio. E assim, logo no início, por conta de algumas coisas que acontecem, ele decide vencer a corrida, esquecer que é de suporte e chegar até o final da corrida em primeiro lugar. É uma história de esporte e drama bem contado. Eu adoro principalmente porque é um cenário bem inusitado para um anime. A Espanha e ainda por cima num esporte pouco explorado. E tem um segundo filme também, né? Isso, de 2007. Esse eu ainda não vi também. Parece que ele segue o mesmo ritmo do primeiro, assim, bem parecido. Eu acho que ele se passa no Japão, já é uma competição que se passa no Japão, com o mesmo personagem. Aí no caso, esse Nasu significa berinjela. E o anime, no caso, é baseado num mangá que tem várias histórias paralelas. Que não, paralelas não. São várias histórias isoladas, na verdade. que tem como foco a berinjela. Que no caso aqui nesse Andalúcia, a berinjela é o prato típico lá do local. Aí tem outra história onde no Japão, acho que no Japão feudal, a berinjela é proibida de ser consumida. Tem outra que se passa, cujo protagonista acho que é um caminhoneiro, e eu não lembro direito o que acontece com ele, mas o foco é sempre a berinjela. É um mangá de 3 volumes, publicado entre 2001 e 2002. Nutritivo. minha mãe fazia berinjela... É frita? Não lembro. Nossa, eu não gostava daquilo, não. Eu não gosto de berinjela. É bom. Não gosto de berinjela. Na verdade, não tem muito gosto, não. Então, só isso? Só quer falar alguma coisa, Bilbop? Cara, não, parece... Eu não lembro muito bem, mas eu gostei bastante quando assisti, cara. Até pretendo reassistir novamente e tenho que assistir o segundo filme também. Eu devo assistir esse ano. Esse ano eu vou fazer uma escalada pra ver animes de esporte antigos que eu não terminei e uns que eu não vi. Ah, vale a pena, cara. Tem muito filme bom. Na verdade, geralmente a animação é superior, o assim, do esporte filme. é um dos meus gêneros de anime preferidos. Por isso eu fiquei até triste, né, com a lista que o pessoal ficou colocando, porque deu a impressão que realmente o pessoal não... da maioria aqui não assiste muito anime de esporte, mas ok. Então fica com Bicycle Show Song de Kiyoshiro Imawano, pela segunda vez eu errei o nome do cara, de Natsu Andaluza Donatsu. Ok, depois da primeira música, como vocês podem ver, podem ter notado, hoje vai ter uma seleta bem especial aqui de animes esportivos. É a vez do Evilazo dar a sua dica com a sua primeira música. Cara, eu vou citar esse anime de novo, escolhi duas músicas dele. Eu gosto de toda a trilha sonora do anime, as aberturas, encerramentos e tal. Tá passando agora a terceira temporada, eu tô mais empolgado ainda com esse anime, que é uma, vai ser uma música de Hajime no Ippo, que vai ser o primeiro encerramento de Hajime no Ippo, que é uma música meio que especial, que tanto porque a música é muito bonita mesmo, e porque ela lembra muito meus antigos amigos de um grupo que a gente organizava evento, que a gente gostava muito de animes de esporte. Inclusive teve até uma vez que no encerramento do evento, no vídeo de encerramento do evento, um dos agradecimentos foi para Hajime no Ippo, que é um dos animes de esporte que a gente mais curte. E, cara, eu gosto muito mesmo dessa música, eu acho bem legal. E ela é uma música bem, bem tocante, assim, ela traz boas lembranças e eu adoro. O nome da música é Yuzora no Kamihikoki. Cara, eu gosto pra caramba. É do Naoya Mori. E é isso aí, cara. Encerramento de Hajime no Ippo, primeiro. Ela é qual encerramento? O primeiro? Primeiro. Do primeiro série? É, primeiro da primeira série. Ah, beleza. Que tem aquela... Mostra aquela imagem deles cantando. É demais. Tá muito bom, cara. É, alguém mais viu Hajime? Cara, Hajime é um dos animes mais clássicos de todos, né? Ele é um anime sobre boxe. Ele fala sobre um garoto que ele era um pouco zoado na escola, mas isso não é nem tão importante assim. Ele é um filho de um pescador e ele acabou encontrando, por acaso, uma vez com um boxeador famoso no Japão e ficou impressionado, né? E queria ficar mais forte e queria aprender a boxe junto com esse cara. Aí esse cara, o Takamura, grande Takamura, ele passou um desafio pro Ippo, que ele conseguiu realizar muito mais rápido do que as pessoas imaginavam, e no final percebe-se que ele é um talento nato pro boxe, principalmente por causa de toda a musculatura que ele adquiriu nos anos que ele trabalhou como pescador. E o Ippo é um personagem foda, porque ele é um cara extremamente inocente e que tudo que ele faz, ele sempre faz visando o bem em algum princípio. Assim, ele nunca faz nada tentando machucar as pessoas ou fazer alguma coisa ruim. E uma frase muito legal que eu ouvi agora na terceira temporada e que define muito bem o Ippo, é que o Ippo, diferente dos outros boxeadores, que quando um boxeador perde para os outros, ele fica com medo ou assustado com o cara, o Ippo, toda vez que ele derrota um boxeador, o cara que foi derrotado sente vontade de se reerguer, treinar muito mais para depois conseguir de novo enfrentar o Ippo. Isso é muito foda, cara. Eles colocam ele como objetivo, assim, né? Da carreira, de enfrentar o Ippo e vencê-lo. Aí, o primeiro anime, ele tem 75 episódios, tem 76 com episódio extra. E ele vai mostrar, basicamente... Ele mostra outros personagens, tem vários outros boxeadores no grupo que são importantes. Todos os personagens de Ippo são bem legais, cara. Só o character design que é meio tosco, mas... O anime é muito foda. No caso, esse mangá está... É um absurdo de grande, cento e pouco. Só que ele é bem rápido. O anime, o atual, tá, sabe, tem noção de onde ele está? Eu não sei qual capítulo não, cara, porque eu não acompanho o mangá. O Luke deve saber isso aí. O Luke sabe um pouquinho mais, eu só sei um pouco do mangá. Agora, o primeiro anime tem 75 episódios, como eu falei, tem um 76 com episódio especial, e tem um filme também, que conta como parte da obra. É, e no primeiro anime é escalada até o Ippo alcançar o... E agora tá... Muito bom, cara. Eu tenho medo do Mashiba, cara. E os personagens coadjuvantes também são maravilhosos, cara. Tem aquele... Eu acho que é o Aoki que tem o soco do sapo. É, ele só gosta de mulher feia, cara. É demais. E tem toda uma explicação porque ele gosta de mulher feia e faz sentido. Não, o legal é isso, espetacular. Cara. Fora os coadjuvantes amigos do Ippo, cara, todos os adversários têm um background incrível, assim, sobre eles. E você consegue ter empatia por eles, ou gostar, ou desgostar. Por exemplo, eu não vou falar muito bem o que acontece, mas o vilão, vamos dizer assim, entre aspas, da segunda temporada, que luta contra o Takamura, ele é um cara que você vai odiar, cara. Ele é feito pra você odiar. Aquele cara é muito escroto. Escroto. Filho da puta ele, cara. Até eu queria bater nele, falando sério. É. Nessa terceira temporada tem um outro que é mais ou menos desse jeito, cara. E é isso, cara. Eu adoro o Hajime no Ippo, acho muito foda. Esse, pra mim, é o meu anime de esporte preferido, depois vem Slam Dunk. E eu só não vou... Hoje eu não vou falar de música de Slam Dunk, só porque eu já indiquei uma música de Slam Dunk em alguns podcasts atrás. E lembrando que eu assisti em 2 semanas, cara, a primeira temporada. 75 episódios. É empolgante pra caralho, cara, é muito empolgante. É, quando eu percebi, tava terminando. Eu vi uma vez no episódio, num eventozinho de anime, cara, fiquei muito empolgado. Voltei pra casa já querendo ver tudo que tinha saído e tal, é muito bom. O ritmo é maravilhoso, cara. As coisas acontecem logo, assim, não tem enrolação, é demais. Excelente, excelente. Então, só repetindo, pra fixar aí, pessoal, a minha música, o primeiro encerramento de Hajime no Ippo. E o Zora no Kamihikoki, do Naoya Mori. Yasashii iro shita sora o utsushite kosou biru ga yake ni kirei da yuki kau hito tachi それぞれの胸の中で Após a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa investida com o box no podcast até o presente momento, é a vez do Bebop e da sua primeira indicação. Minha primeira indicação é a abertura de Hajime no Ippo, música então, Under Star. Então vamos corrigir, o box continua em alta, né? Continua. Cara, essa música de abertura é muito, muito boa, cara. Não sei se é porque eu gostei muito do anime, mas ela grudou assim na cabeça e eu acabei gostando demais dessa música. Que é a abertura da primeira temporada, da banda Shocking Lemon. Eu ia indicando ela. Seria indicar ela? Não, mas eu prefiro indicar os encerramentos. O segundo encerramento também, eu ainda prefiro ele ao primeiro. Eu vou indicar o segundo encerramento. Só vai ter Hajime hoje. Eu botei aí. Enfim, eu acho que não precisa falar mais então, né, de Hajime. É muito bom, cara, é muito bom. Muito bom. Assim, eu indico pra todo mundo. Mesmo pra quem normalmente não curte esporte, eu indico mesmo. É, então, reforçando aí o que o Evilásio comentou sobre Hajime no Ippo, que indicou o encerramento, né, da primeira temporada, eu indico a abertura Under Stars e fique com ela aí. I want to die lost. bem? Ok, após a segunda música seguida de Rádio Minuípo neste podcast, é a minha vez de dar a primeira indicação e eu vou mudar um pouco de esporte. Nós vamos para a área do futebol. Eu vou pegar uma música mais antiguinha, muito embora eu não me lembre o nome dela. Bem por aí, exatamente. Vamos voltar à virada do século, né, 99 para 2000, 2001. E vamos de Capitão Tsubasa, Road to World Cup 2002, a primeira opening desse anime. Cara, peraí. O Fluminense tá entrando com recurso aqui, eu acho que ele vai mudar a música. Sou tricolor de coração. Corta essa! Peraí. Evilásio, você falou pra eu ficar quieto se ele fizesse piada, certo? Não, mas não é piada não, cara. Isso aqui é caso de justiça, de tribunal. É sim, cara. Eu não posso escolher um anime... Estão querendo botar o hino do Fluminense. Eu não posso escolher o anime de futebol, é isso? Que os caras vão vir em cima de mim? O Fluminense não deixou. Porra, cara. Porra. Aqui o tribunal não vale. Aqui o tribunal aqui não funciona, né? Aqui é outra lei, então. O Fluminense tá fora. Não foi aceito o recurso. Menos mal. Capitão Tsubasa é um anime famoso pelo seu jeito ninja de mostrar futebol, né? Tem umas coisas que acontecem no gramado, vamos dizer assim, no escopo do anime, durante as partidas de futebol, que você não concede. Me lembra até hoje de um mangá do Oliver Tsubasa. Oi? Tsubasa, vamos dar nomes aos bois. Super Campeões. Tá, eu tava dando o nome original, mas ok, Super Campeões. Eu me lembro de uma imagem de quando o São Paulo foi campeão mundial interclubes em 92. Umas 3 semanas depois, foi vinculada uma imagem do Oliver Tsubasa sendo contratado pelo São Paulo e ele exibindo todo o material esportivo do São Paulo, chegando no Morumbi pro primeiro dia de treino. Quer dizer, a obra não conhecia fronteiras na época. Era o Brancos, no time. É o Brancos, é. Brancos? Eu acho que ele jogava contra o Flamengo, né? O time da época era o Barcelona, aí lá eles chamavam de La Coruña, que era o Rivaldo, cara, era o grande jogador do momento, melhor jogador do mundo. Cara, a gente pega esses animes mais antigos, olha o histórico deles e remete ao que aconteceu naquela época, você fica, putz, cara, olha o que eles fizeram. Mas é bem isso mesmo. E pior que a imagem é bem bonita, dá até pra procurar depois aí pela internet. Vale lembrar que no Brasil esse anime tem a melhor dubladora do mundo. Quem é? Aquela do Aoba. Aoba. Oi. Tudo bem? Eu sou chefe de torcida do Musashi Futebol Clube. Meu nome é Yayoi Aoba. Yayoi Aoba? Yayoi Aoba. Oh my god, não! Oh my god. Olha o que agora, vocês lembram, cara. Olha o que agora, uma pergunta, Caliro. O Super Campeões é futebol com poderes ou é poderes e colocar uma bola aí no meio? Uma batalha e... Por acaso, no campo de futebol. É o primeiro, é o segundo e tem o terceiro ainda, que é um futebol ninja. Pronto, é o segundo. Não tem poderes não. É plenamente possível fazer uma trivela invertida. Quando for maleável daquele jeito, claro. A única coisa que eu não consigo aceitar é dois caras chutando a bola ao mesmo tempo. Não, o pior que isso é aquela gaiola lá dos irmãos de Tsubasa. Eles faziam uma pirâmide, o cara subia em cima deles, pegava o pulso, dava um pulo bem alto e dava uma bicicleta. É a trivela invertida. Cara, acho que não existe coluna, né, naqueles personagens, que não é possível. A coluna deve ser só um desenho, um negócio assim, espectral. Não deve existir. Espetacular, cara. Eu tinha um jogador que só podia jogar 15 minutos, que ele tinha um problema no coração. Aí ele entrava perto do fim do jogo, fazia 3 gols, acabava com o jogo. Saía. Cara. E é esse mesmo que a Yuba faz o perder. É isso aí. Oliver, por favor, eu tô pedindo, deixa o capitão ganhar esse jogo. Eu tô pedindo, por favor. A Yuba adorava ele. Eu acho que essa Yuba pode ser o nosso jargão desse podcast hoje, viu? Yuba. Vou botar lá. Meu nome. Pode ser o jargão hoje. Parece marca de sorvete, né? Marca de sorvete? Yuba. Okay. Passou 10 segundos, vamos continuar agora. Passou 10 segundos, não teve fala, vamos continuar com o papo. Bom, como vocês puderam ver, esse é um anime que transcende tempo e espaço, não conhece limitações. Então, sem mais delongas, fiquem com a primeira opening. Uma pergunta, você quer a primeira opening Dragon Screamer original ou você quer a versão de Portugal? Porque não só sonho com a bola. Está comigo quando eu vou à escola. Treino muito com amor a camisola. A minha vida é bandeirola, mas nunca fui. Não, essa é original. De Portugal já teve participação num podcast passado pela voz da grande amiga Ana. O já apareceu então... tantas vezes que eu nem sei, mano, nem conto mais. Não, vai essa do link que eu passei mesmo com a original. Pode mandar essa que não tem problema. Okay. Finalmente a original. Eu gosto muito de Dragon's Game. A versão do Português de Portugal já teve sua representatividade no Anime Podcast. Eu poderia ter escolhido a versão nacional também. Bacana. É. Bom, sem mais delongas, fica então com a primeira abertura deste anime. Capitã Tsubasa, Road to World Cup 2002. Brasil Penta. Tsubasa Road Cup to Brasil 2014. Vai ter. Já pensou que seria legal, cara? Muito é, Capitão Tsubasa Road to World Cup 2016. Toda Copa do Mundo tem algum anime de futebol no meio. Direcionado, né? Tem que ter, tem que ter. Olimpíada também. Olimpíada. Nem que seja ruim, mas tem que ter. O Japão vai chegar na final. Ah, não. Vale, é porque a gente não falou, né? O feminino. A gente não falou. No anime, no anime. Era só que valia citar que... Era só que valia citar que Tsubasa, né? Capitã Tsubasa, os supercampeões, é tipo uma franquia, né? Não é bem uma franquia porque não é uma empresa que é dona, é um autor. Mas tem várias e várias séries de Capitã Tsubasa, não apenas essa. Até hoje o cara publica Capitã Tsubasa. Sabia disso. Sim, até hoje o cara publica Capitã Tsubasa. Então nós vamos continuar com o segundo turno então do podcast, lembrando que hoje cada participante vai dar três indicações, porque temos ausência, é o segundo tempo, e porque dois colegas nossos não puderam participar hoje, infelizmente. Bom, então vamos voltar aos eixos do podcast com o Eric falando da sua segunda música. Ônibus passando. Ok. tem esporte de corrida de ônibus? Bebop. Tem até de caminhão. Ah, cara, caminhão mas é um caminhão lixo. Existe. Caminhão é um existe. Lixo. É chato. De caminhão existe de longa data, cara. É, mas de ônibus poderia existir também, né? Quem sabe. Eu não consigo imaginar uma corrida de ônibus, cara. Olha a opção aí, ó. Com manda passageiros lá, ainda. Vou escolher mais um de ciclismo, no caso, Yamushi Pedal. A música de abertura é Reclibe, de Hawks Spucket, que também canta a música de abertura, acho que é a segunda, de Durarará, e a segunda de Ao no Exorcício. E, bem, eu não tenho nem muito a falar do anime, porque eu só assisti até agora 4 episódios, eu ainda não consegui voltar até ele. E o mangá também Eu li pouquinha coisa, acho que o que eu li do mangá já deve ter sido coberto no anime. Cara, a gente até escolheu aí, né, a gente fez as votações do Golden Age, e ele foi escolhido o melhor anime do ano de esporte. Cara, eu gosto bastante, né, um anime de ciclismo, em que a gente vai ter um otaku que, por certos motivos, vai acabar entrando pro clube de ciclismo. E a gente tá vendo toda a escalada dele até ele se tornar um corredor profissional, vamos dizer assim. Eu acho que vai ficar só na parte colegial, mas eu não sei até que ponto vai. O anime vai ter 39 episódios, só saíram 13, e é isso. Eu gosto bastante, né? É, o pouco que eu vi só foi assim, ele ainda no início, participando dos negócios, conhecendo os personagens, outros ciclistas, mas eu me simpatizei desde o começo pelo protagonista. Personagem bem simpático. Geralmente esses animes de esportes tem uns personagens que são mais, sei lá, meio bobões, eu diria assim, mais infantis, mas não de uma forma tão alegre quanto esse protagonista. Sei lá, eu fui com a cara dele. Cantei a musiquinha dele, meu irmão. Cantei a música dele, Eric. Não? Não, ele foi direto. Canta, cara, tem até uma imagem aí de uma cena até acertada pelo One Flash no teu avatar. Ah, isso é de uma princesinha. De uma não. princesinha de um jogo. Exatamente o que eu disse. Não, não vou cantar a música. Eu não sei, eu não lembro mais a música. Faz mais de um mês que eu não vejo o anime. Olha, pena. Mas não, tá dando encerramento de Red Data Gun. Não. Também não. Vocês não perdoam mesmo, cara. Ah, então, tem mais alguma coisa pra falar? Que não assisti muita coisa, então, sei lá. Anime muito bom nos primeiros 4 episódios que eu vi. Eu tô gostando, eu gosto. Eu tô assistindo também, tô atrasado, mas tô assistindo. É que ele é longo, eu nem me preocupo pra ficar. Eu vi o novo episódio hoje lá no Crunchyroll e o negócio ainda tá esquentando nos treinos deles. Mas sempre tem treinamento. É, tem a parte de treinamento, provavelmente depois vai ter uma corrida um pouco mais profissional, né? É, vai ter um intercolegial. Intercolegial, isso porque, aí. E pelo menos é porque esse eu comecei a ver, né, desde o início, então tudo bem. Mas anime de esporte me desanima por conta disso, o tamanho. Cara, uma grande coisa desse anime é que ele me lembra muito o Overdrive, que também é de ciclismo. É foda, Overdrive. Também é muito, muito bom, cara, mas ele acaba numa parte. Na hora que você tá empolgadaço, o anime acaba. É, ainda cara. Bem que esse aqui vai ter 39 episódios, eu acho que eles vão conseguir chegar em algum lugar, cara. Gostei tanto de Overdrive, pena que acabou ali. E também tem um encerramento muito bom, Overdrive. Então, sendo só isso, música de encerramento não. Música de abertura. É muito boa, encerramento. Também. Música de abertura Reclame do grupo Hooks and Buckets, ou algo assim. Alguém tá começando a cantar. Isso que dá, isso que rime, irá, kira. Tá bastante, hein? Eu lembro até aí, cara. Não, essa parte eu não esqueço, não. Hime, hime, hime, tsuki tsuki dai tsuki hime, hime, kira kira rin, kimi to minnai de wa watashi desetai, suteki. Hime, hime, hime, tsuki tsuki dai tsuki hime, hime, kira kira rin, okiku nare maho kakete mo, hime wa hime nano da, hime, love, hime, fight on. Ok, então vamos para... Vamos lá, que agora, é agora ah, exato, agora aproveita o embalo e já manda a tua segunda música, Vilas. Então, dessa vez eu pegar um de beisebol, tem que ter pelo menos, né, afinal é o esporte mais famoso do Japão e que mais tem animes. E já que eu pegar beisebol, vou pegar de um esporte de baseado em um mangá dos maior escritor, assim, de histórias de esporte de beisebol, acho que de esporte quase que da atualidade, que é o Mitsuradashi. Que então vou pegar a abertura do Cross Game, que é o anime mais recente baseado na obra do Mitsuradashi. O nome da música é Summer Rain. E cara, eu gosto bastante. O Adachi, ele consegue sempre misturar o esporte a uma parte dramática que é sempre muito, muito boa, cara. Muito legal. O Adachi, pra quem não conhece, é o mesmo autor do H2, do Taut, do anime de futebol, um mangá de futebol que é o Katsu. Se não me engano, é futebol Katsu. E ele é basicamente o cara mais famoso nessa linha de esporte que a gente conhece nas últimas décadas. Aqui no Brasil ele foi publicado uma vez só, que foi um dos especiais que ele lançou, um mangá curtinho, que é o Boken Shounen, que saiu pela LPM, e que também eu acho bem legal. E também ele tem várias tiradas de beisebol dentro desse mangá, embora não seja um mangá de beisebol. E é isso, assim, alguém mais viu Cross Game? É, eu tenho interesse em ver, mas não vi ainda não. Ele não foca só em beisebol não, não é isso? Não. Tem uma obra do Adachi que foca só no esporte. Ele foca muito na parte dramática e tal. O primeiro episódio é um baque, o final do primeiro episódio. É o primeiro episódio, então foda-se. Você pega na sinopse. O primeiro episódio conta a história dele, dos personagens bem pequenos, né? E no primeiro, e o protagonista, no caso, o Ko, ele é apaixonado por uma amigazinha dele, que é o Akaba. Tem um outro cara, inclusive, que é maior, um garoto maior, que de vez em quando briga, né, com ele, que também é apaixonado pela Akaba. E o problema é que em um certo momento a Akaba sai numa viagem com não sei o que, e ela sofre um acidente e ela morre no primeiro episódio. Então o anime já começa com esse clima de morte. Tanto que o primeiro encerramento do anime é uma música feita especialmente pra relembrar da Wakaba. E a imagem da Wakaba acaba sendo seguida no anime todo. Inclusive depois, quando acaba tendo envolvimento entre o Ko e a irmã mais nova da Wakaba, que é a Oba. É bem legal, cara. Toda essa parte dramática é muito boa. E a parte de esporte também é sempre muito bacana. Pô, lembrei agora do Kimiga no Uzumue. Eu não vou falar nada, eu odeio esse anime, cara. Então foda-se. Você lembrou disso? Eu acho anime. Pelo que acontece aí no. É, mas ela não morre. Mas no Kimiga ela não morre. Não, mas lembro um pouco. Não lembro nada. Não lembro. Pô. Esquece Kimiga, cara. Esquece esse negócio. Tá bom. Personagem só que sabe da guitarra. Meu Deus, cara. Cara, tem um personagem que preste naquela obra. Puta que pariu, cara. A personagem mais chata, que é a garotinha que sofreu o acidente, ela é a que fala a frase mais foda no final da série. É terrível, cara. É, foi demais no final, eu falando. Melhor coisa que tem desse anime é o spin-off, o Ayuma Yuga Kijo. Então, alguém tem mais algo pra falar? Vai lá, Velazio. Então fiquem com Summer Rain de Cross Game. Yo no la tudo bem? Ok, passada investida pelo beisebol, agora é a vez do Bebop dar sua segunda dica musical de hoje. Um anime que eu ainda não assisti, só assisti acho que 2 episódios, tem que assistir a primeira e segunda temporada ainda, que é o Shihaya Furu, que é sobre um jogo de Kanata, que carta, é como se fosse... Carta, do português, carta. É, mas é como se fossem poemas, né? Um tipo de poema japonês lá com cartas. O nome do jogo é carta. Cartas, é isso aí. O nome da música é Beautiful, da banda 99 Radio Service, 99, né? Radio Service. E é uma música que eu gosto bastante, apesar de não ter assistido o anime completo, mas conheço essa a maioria das músicas, eu acho que praticamente a OST inteira eu já conheço de Shihaya Furu e tem muita coisa legal. E apesar de ter muito poucas chances disso acontecer, eu ainda torço pelo Taichi ficar com a Shihaya. Evilásio ou Carlírio, vocês que assistiram, vocês querem falar um pouco da sinopse, pessoal? Sim, cara, time pode, Taichi. Pode falar, Evilásio, pode falar da sinopse de Shihaya Furu, porque a única coisa que me interessa lá é a Shihaya. E o Furu? Eu tô sentindo um cheiro de negação no ar aí, mas ok, né? É aquela história, bem, personagem favorito, quando a gente discute é foda. Não, mas não é que eu não gosto da Chihaya, eu gosto da Chihaya. Eu só tô falando porque dizer que só interessa a Chihaya, porra, o anime é... Não, tô dizendo que é o personagem que mais me interessa lá é ela. Ah, não, meu personagem preferido é a Kana-chan. Bem, vai ter uma garota, a Chihaya, né, que vai ser a protagonista, que ela vai conhecer o jogo do Karuta, o Karuta, através de um garoto que ela conhece no colégio, que vira amigo dela. Nem lembro mal o nome dele, que eu não quero que ele que fique com ela, o Karen Jobs. Eu esqueci o nome dele. Qual o nome dele, Karen? Meu Deus, não me lembro. Caramba! Eu só lembro do Taichi agora, cara. Caralho, é com S com W. Não, isso não é o nome dele, não é o nome dele. Senão. É o A. É. Arata. Pronto, ela aprende com o Arata. Só lembrar de Barata. O Arata é o... É, eu não gosto de Barata. É, o Arata é... Ele é neto do atual rei, né? Rei que é o título máximo do jogador de Karuta, né? Já que tem um campeonato profissional. E ele vai ensinar a Chihaya a jogar e ela vai ficar extremamente empolgada. Só que e vai também... O Taichi, que é um outro garoto que é apaixonado pela Chihaya, também vai gostar. Também vai aprender a jogar. Inclusive, ele vai tentar trapacear, né? Pra ganhar e impressionar a Chihaya. Aliás, muita gente ainda não gosta do Taichi por causa disso, cara. Ele era uma criança, pelo amor de Deus, pessoal. E acontece que eles vão se separar. O Arata vai morar em uma parte do Japão. A Chihaya vai continuar morando, acho que é em Tóquio. E o anime dá um salto pra quando a Chihaya tem 17 anos já. E já vamos para torneios colegiais de Karuta. Ela vai formar um clube colegial de Karuta e vamos para treinamentos, torneios e coisas do tipo. É bem a rotina de anime de esporte, apesar de ter todo o lance de drama no meio e tal. E o visual é bem pro Josei e tal. É bem legal, cara. Toda a parte, essa parte esportiva e toda essa parte de drama é bem legal. E o visual eu gosto muito. O visual é, tipo, é melhor que Suzuki, do lado? É, cara, é bem fácil, melhor que o Suzuki, cara. Perguntou, né? Assim, Shihaya Furu tem um visual realmente muito bonito, cara. É um anime espetacular, assim, você vê e se sente num poema. Não, o Karuta, não sei se precisa explicar o que é o Karuta. Não acho que precise explicar o que é o Karuta. Não acho. Porque o anime em si é uma poesia. É a poesia no jogo, é a poesia nas conversas, poesia nos diálogos, assim. O problema é esse, né? Que nem você falou do Taichi. Ele, tudo bem, ele era uma criança, né? A criança não pensa nas ações, geralmente, né? Mas ficou aquela impressão dele, daí o pessoal cai seco até agora. Você chega e fala, não acho o Taichi tão ruim assim. Daí você tá criando o caso, mas aí é a questão. Não vem muito ao caso. Não é, cara. Ele já se mostrou várias vezes que não é ruim. Sim, mas fica aquela imagem, eu tô dizendo isso, fica aquela primeira imagem, a primeira impressão. Não sei, cara, esse povo é assim, é muito mimimi pra mim. É, de repente pode até ser mesmo. Também é bom, isso. Alguém tem mais algo? Hã? Também é isso. Sim. É, alguém tem mais algo pra falar de Shihaya Furu? O Eric viu. Até hoje. O Eric não. Tá com a cara no chão ali, ó. Com a cara no chão? Ele tá progredindo. Primeiro ele foi acertado por várias espadas, depois foi uma flecha. E agora parece que ele tá morrendo, a almazinha tá saindo. Uma aí pancada na cabeça. Uma pancada na cabeça. É, e a alma tá dando. É, realmente. Parece o Neto aqui, né? A alma. Porra, cara, não. Não, Bebop. Não. Bebop, não. Tá bom, esqueça. Ok. Muito bem, Bebop. Fala de novo da sua música para o pessoal. Abertura de Shihaya Furu e Outful, da banda 99 Hard Service. 99 Hard Service. E vamos curtir. Passada a hora do Shihaya Furu, é chegada a minha vez, então, de dar a segunda indicação de música neste podcast. E a minha segunda indicação atinge o público fujoshi, né? Por que não dizer o contrário? É claro que eu estou falando do anime Kuroko no Basquete. Cara, anime esse eu tenho, vou falar um negócio, deixar bem claro. Oi. É, o pessoal tem essa mania de dizer, ó, Kuroko no Basquete é um anime fujoshi. Então, Kuroko no Basquete, ele é um anime de basquete que tem um design com personagens bichones pra poder atrair os dois públicos, masculino e feminino. Ele não é um anime destinado a garotos. Só quero deixar claro. Cara, querendo ou não, a maioria das pessoas que assistem são fujoshis. Não adianta. É, não. Isso não é, cara. Isso não nega. Eu juro que eu não sei, porque sendo publicado onde ele é publicado, eu ainda acho que o público majoritário do anime ainda é masculino. Eu acho que sim, tem muitos sujosos que adoram, mas eu já acho que o marido dos homens prefere Slam Dunk. Cara, a gente não sei, quem gosta de esporte e tal, a gente sempre separa animes em animes, cara. Existe, a gente sabe que todo anime de esporte é diferente, a gente não compara a Slam Dunk, vamos comparar agora a Slam Dunk com o Kuroko no Basquete. Agora eu vou comparar com o Buzzer Beater. Ele não faz isso, cara. A gente vê que cada um é o seu. Eu acho o seguinte, bom, o pessoal não gosta, o pessoal masculino às vezes não gosta dele, porque ele, diferente do Slam Dunk, ele tem uma coisa tipo superpoderes, tipo super campeões mesmo. Então, é só isso que às vezes desagrada o pessoal. Bom, eu ia entrar nesse contexto agora, mas você já adiantou, porque parece que resolveram o caso lá das ameaças que o autor de Kuroko no Basquete estava recebendo. Parece que prenderam a pessoa que estava cometendo umas ações ilícitas com isso. Aí, gostei disso. Ah, cara, na boa. É, ele tinha mais ou menos ele pegava um pouco disso que o Evilásio falou, mas jogava numa posição muito acima, do tipo, justamente, Kuroko no Basquete tratar o basquete como isso e aquilo, enquanto Slam Dunk é mais sério, isso e aquilo, e ele não querendo mais que Kuroko no Basquete... Não, na visão dele, na visão dessa pessoa. Ele não queria mais que Kuroko no Basquete fosse publicado, fosse pra frente, e fez ameaças isso, ações aquilo... E parece, pelo que eu tava lendo esses dias atrás no Anime Codex, parece que ele foi preso. Pegaram um suspeito, né? Pelo menos. Mas como nada mais aconteceu, mas faz tempo que não acontece, então presume-se que pegaram o cara certo. Presume-se. Em si, Kuroko no Basquete, a segunda temporada que eu tô acompanhando, cara, o anime tá me agradando muito nesse sentido. Ele Ele tem umas lições bacanas de... Não é o foco, né? Mas ele tem umas lições bacanas de amizade no envolto dele. E a personalidade do personagem Kuroko é muito singular. O cara basicamente quase não sorri. Ele é como se fosse uma... Nesse sentido, ele é como se fosse um pedaço de madeira ambulante. Ele não expressa sentimentos. Nem raiva, nem felicidade, nada. Ele tem um olhar fixo. E as falas dele parecem que são muito calculadas. Aí entra aquele escopo que o Vilazo acabou de falar, que seria o, entre aspas, superpoderes. Há jogadas no, em Kuroko no basquete que realmente faz com que algumas pessoas acabem não gostando do anime. Ou olhem torto quando essas cenas acontecem. Não sei. Porque, o que sim, eu sei dizer... Animes com superpoderes de esporte, eles... Todo anime de esporte ele tem a base do anime de arte marcial. É, isso é todo mundo que conhece anime de esporte, que estuda um pouquinho mais sobre isso, vai saber que a base de todo anime de esporte é a arte marcial. A única diferença entre animes de esporte que tem superpoderes e não tem superpoderes é que, dependendo de como isso é usado, fica muito infantil. Me dê tua opinião, você acha que fica infantil em Kuroko no basquete? Eu não tua opinião, na boa. Eu assisto ele já esperando isso como anime de... Muito mais de luta, às vezes, do que de basquete, sabe? Eu já meio que... Espero. Eu fico empolgado, sabe, em ver. Oh, agora vamos ver a nova técnica do Kuroko. A nova técnica do sei lá, do carinha de cabelo vermelho, que eu nunca lembro o nome. Uhum. É, eu fico empolgado com isso. Mas assim, por exemplo, o Slanank tá falando, o Slanank não é tão. É, como eu disse, não é basquete exatamente certinho, tal. Mas ele não tem esses lances de poderes. Inclusive tem um personagem lá que explica cada jogada, que cada jogada do Slandank diz basquete existe e tal. Tem outra coisa do próprio autor do Slandank, que é o Buzzer Beater, que eu tava falando, também é um pouquinho mais voltado pro basquete, esporte mesmo. A única diferença é essa, assim. O que me deixa irritado com basquete é só essa questão dos personagens serem muito posistas. Só isso. Principalmente o tal da geração de dos milagres. Todos os personagens que fazem são. É, eles têm muito mais pose do que realmente eles são de verdade. Você diz algo do tipo, eles se acham demais, eles se comportam de uma maneira muito. Não muito condizente com não, com não, são posistas. Anime... Parece que toda vez que a câmera foca neles, eles estão fazendo uma pose. Ah, entendi. Só. Isso seria pro Kuroko também, no caso? Pro Kuroko nem tanto, porque ele mal aparece. Mas os outros personagens da geração dos Minax, todos são assim. Inclusive o carinha de cabelo vermelho, ele é assim, só que com o temperamento irritado, que também muita Fujoshi gosta. Na verdade tem muitos arquetipos ali, específicos dentro dos Fujoshi, personagens, né, que pegam um público mais... Assim, você pega uma cuba, coloca lá, escreve na cuba Fujoshi. Aí você pega essa cuba e divide ela em pedaços, tipo... É, preferência por isso, preferência por aquilo, preferência por aquilo outro. E Kuroko no basquete tem exatamente essa divisão. É como eu disse, você tem um lado do esporte estilo batalha, que os garotos normalmente gostam, e você tem essa parte dos personagens bonitinhos, bichones, que atraem garotas. Assim, eu assisto Kuroko, eu nunca vou imaginar um relacionamento entre um personagem masculino e outro personagem masculino, mas as Fujoshis vão. Ah, isso é óbvio, tá na cara que ela... É isso que eu tô falando, assim, né? Eu tá vejo uma coisa, as Fujoshis veem outra. Você diz material pra... pra fanzines... material pra esse tipo de coisa até Kaiji tem. Cara, Kaiji não. Eu já vi. Tu já viu de Kaiji? Putz, não. Ô, Kariro, acho que até Shirokuma Café tem... Não a pele, dessa forma, eu não duvido. Shirokuma Café com esse tipo de material? Não. Seria quem no material? O Shirokuma com o pinguim? Pô, aí não sei, cara. Eles podem personificar os personagens de Shirokuma Café só pra... Ah, tem humanos lá também. A garota é a mais usada. A garota é mais usada? Ah, não. Pelos animais? Por garotos, por caras, eu sei que usam a garota. Nossa, cara, o universo da animação japonesa me deixa empolvoroso às vezes, e um tanto que eu tô preocupado, mas ok. Nada mais me surpreende. Até infantil o negócio, né? Nada mais me surpreende. Eu ainda me sinto surpreso. Assisto animes há mais de 15 anos e ainda me sinto surpreso com algumas coisas incríveis. Nossa, uma galeria completa do em CG de um artista com ela. Não, esquece. Fala, agora vai falar o restante. Vamos comprar a música. Carlira, qual que é a foda... música mesmo? Qual que é a música mesmo? E é bem desenhado, mas porra! Carlira, qual que é a música? Tudo bem, a gente não vai falar nisso, mas você deixa o link aí pra gente ver o momento off, ok? Obrigado. Eu achei. Qual que é a música então, mesmo? Sem maiores delongas, vamos pra primeira abertura de Kuroko no Basquete 2. Infelizmente, na música eu não me lembro. Tudo bem? Viramos mais uma vez. Eric, se ainda estiver vivo, por favor, é sua terceira e última música. Música de abertura de Moshidora e o Menor de Azusa. Calado. Gosto, cara. Eu sou fãzão. Eu sou um dos poucos caras que defendem Moshidora pra caramba, sabe? Eu gosto muito de Moshidora. Ah, mas você não parece gostar da música, já que não cantou ela direito. Desculpa se eu não tenho uma voz lindíssima. Desculpa. Ah, eu tô brincando. Mas o caso e o Menotti de Azusa. Por favor, escutem o Eric cantando no Anime Code. Qual que é o número, Bibop? É 44. Vão lá no Anime Code 44 e vocês vão poder ver a belíssima voz de Eric cantando o encerramento de Rede Data Game. Meu Deus, alguém vai ser mandado pro inferno hoje, cara, e não vai ser o curso. Primeiro eu não fiquei cantando música que fala sobre sexo. E nem gemi, né, que nem foi o outro ali. Nem gemi. Nem gemi, que nem fez o outro lá também. Enfim, é o único anime de beisebol que eu assisti até hoje, pelo menos por inteiro. E ela até pode falar até mais que eu, mas que eu lembro um pouco da história. Eu sei que é de uma garota... Se eu não me engano, ela se chama Minami, não lembro o sobrenome, que gerencia um time de beisebol da escola. Isso. Aí o anime foca mais nisso, no gerenciamento de um time ao invés das partidas. Eu, pessoalmente, eu lembro pouco. Eu não me lembro partidas. Exatamente como é que era o nome japonês todo, mas. E nem me lembro exatamente o que era, mas era basicamente o que aconteceria se uma gerente de um clube de beisebol. Usasse o livro Gerência do Drucker. Achei aqui, Moshi Kokou Yakyu no Josi Manager ga Drucker no Management Yondara. Exatamente. Ou, em inglês, What if a female manager of a high school baseball team had Drucker in the dugout? É isso que eu falei, basicamente. Né? Tá bom? Muito bem explicado. Que a história é exatamente essa garota, que ela, até por certo motivo, ela não gostava mais de beisebol. E ela acaba se tornando gerente de um clube de beisebol porque a amiga dela, que era a antiga gerente, ela tá no hospital. E ela quer ajudar o time de beisebol a chegar ao Koshien, né, que seria as nacionais do colegial. Todo mundo que viu alguma obra de beisebol sabe, porque ficam o tempo todo pra um lado e pro outro gritando Koshien, Koshien, Koshien. Todo mundo quer pro Koshien. E pra ela fazer isso, ela por acaso vai comprar um livro de gerência de time de beisebol, né? Só que ela pede o livro errado e ela pega um livro de gerência de empresas, gerenciamento de empresas, que é um livro do Drucker, que inclusive ele existe. Se você for procurar, ele deve ser uns 300 e poucos reais. Eu fui procurar. E ela acaba usando, aplicando técnicas que tem nesse livro de gerência de empresas no clube pra ver se ele consegue chegar até o Cochinha. E tem todo esse lance de drama, porque a garota tá no hospital e tem a parte de esporte, que não é o foco, mas é bem legal, cara. Eu gosto bastante. O foco não é tanto o beisebol, mas tem bastante. Tem algumas partidas de beisebol bem completas. Então. Mas assim, se você não sabe nada de beisebol, você não vai aprender beisebol nesse anime. Se você quiser aprender alguma coisa de beisebol com o anime, você assista Major. É, pior que é. Esse aí te joga no meio. Não tem muita coisa que ensina, não. Você aproveita mais esse anime se você já souber alguma coisa de beisebol. Mas beisebol é chato pra caramba. Cara, eu gosto. Eu gosto de filmes americanos de beisebol. Já assisti vários, mas agora animes. Eu gosto de partidas de beisebol também. E então, fiquem com a música de abertura, mais uma. Yume no Te de Azusa, do anime Moshidora. Yume no to, yume no to. Cantar, Vilas. Não, você não quer mostrar sua linda voz para o povo. Eles não merecem sua linda voz. Olha. Não quer dar nenhum tostão da sua voz? Porra, Bebop. Bebop, ele quer que você fique do lado dele, Bebop. Não, eu não quero ninguém do meu lado. Vamos pro inferno, vocês todos. Nossa. Aí, galera, você não queria tanto que o Eric mandasse alguém pro inferno e mandou logo todo mundo. Ah, tá. O problema é que eu nem vou. Ah. Ok, então vamos. Brincadeira, vai, tá, vai. Só vai pro inferno o Evilaz e depois o Bebop. O Calheiro fica ileso. Pode ir o Luke no lugar. Pode ir o Luke no lugar do Calheiro, então. Ele tá nem aqui. E daí? Coitado. Tá vendo, Calheiro? O que você ensina pras crianças? Eu não ensinei nada. Criança, eu não ensinei nada pra ninguém, cara. Crianças, não façam isso em casa. Não fazer o quê? Mandar a mãe pro inferno, os irmãos. Quem que é o louco? Quem que manda a mãe pro inferno? Quem que é esse abençoado? Pois é, não, pessoal, estamos. Vamos continuar. E o próximo a escolher sou eu. Meu Deus, cara, socorro. E minha segunda música é o segundo encerramento de Hajime no Ippo, que é 360 degrees ou 360 graus. Que também é muito bom, o Bebop já citou ele, já não é mais nem surpresa, né, pro pessoal. É verdade. A gente já falou bastante de Hajime no Ippo, só curtam e a música que é muito, muito boa. Né? Combina com o verão, né, 360 graus. Você tá passando o verão aonde, cara, num vulcão? No inferno, ele que mandou eu ir pra lá. É verdade, é verdade. La la la la la. したことに気づけるか気づけないかで進む道が分かれる何が本当に必要なもの足元気にして下ばかり見てしまうそんな時 tudo bem? Carleiro, sua vez, por favor, sua terceira e última música. Não, agora é a terceira música do Bebop. Ah, é o Bebop, depois né? Depois a terceira Bop. Minha. Nossa, vocês me assustaram. Bop, sua terceira e última não, música, isso. Por favor. Tá, eu peguei uma música bem diferente aqui, eu tava em dúvida entre a abertura de Initial D e a abertura desse outro anime aqui, eu vou colocar ele porque é bom falar dele que ninguém conhece, pro pessoal ficar conhecendo, que é o Iawara, que é um anime de 1989, final dos anos 80, o e ele ator, tem... Quem é o ator, por favor? Oi? Quem que é o ator, por favor? Cara, pior que eu esqueci. Não acredito, Bebop. Não, não. Eu sei que ele é famoso, mas eu esqueci. Naokurazawa. Fala aí pra mim. Naokurazawa. É, Naokurazawa. Monster. Tem que ser Three Boys. Sim, exatamente. Que ele também tem outro, né? O outro que é, eu acho que é o Master Keaton, que já tá Master na minha lista Keaton. Pra assistir também. É. Então, Iawara é sobre judô. É um anime de esporte de judô. Que é. Bacana, o protagonista é uma menina, que é um personagem muito legal, cara. É um dos melhores seiyus que eu já vi, cara. Que dubla ela. É demais a voz. Muito bacana. E é um anime importante pra parte de esporte, porque é bem comum, assim, ter animes de esporte com protagonistas mulheres e ainda num anime de luta, né? Uma história de sobre, luta. Sobre luta. Então foi ele, bem ele importante é... pra história, assim, das animações. E ele é um mangá bem famoso, bem famoso mesmo. É, ele tem mais de 100 episódios. Ele foi feito, eu acho que com... Não sei se como incentivo, né? Mas algo a ver com o judô tá estreando nas Olimpíadas, que é, sim, sim. Teria as Olimpíadas de Barcelona, né? Sim, sim. O judô japonês tava em alta, né? Vinha alto. Aí é meio que pra incentivar também. Que ele mostra muito esse lado da escola, dos clubes de judô que estavam meio abandonados. Aí eles tentam dar uma levantada com essa menina. Além dela, tem o avô dela, que é um mestre lá de oitavo dan, como ele diz, de faixa preta. Que ele treina a menina desde criança. Até tem um episódio engraçado que ela tá treinando com o pai dela e ela consegue derrubar o pai dela, pequenininha. É bem bacana. Tem muita comédia. E o final de cada episódio, ele mostra uma contagem regressiva para as Olimpíadas. Sempre aparece o velhinho praticando algum esporte. Pela quantidade de episódios, que são mais de 100, deve ter muito esporte ali para conhecer nas Olimpíadas. Eu dá para conhecer a maioria. Eu também não cheguei a ver tudo. É, eu assisti até mais ou menos, acho que 19, 20 episódios por enquanto. É, vou assistindo ele devagar, que é o ritmo legal, é bacana. Ele é um pouquinho maior... O tamanho do episódio, né, a duração, acho que tem 26 minutos, algo tipo, um pouquinho maior do que os de hoje em dia. Mas é muito bom, cara. Ele não chega a ser um Hajime no Ippo, mas o ritmo é parecido. Só que com uma protagonista feminina, né, aí tem outros detalhes. E o legal é que ela não quer ser profissional no judô, ela faz só por hobby mesmo. Só que todo mundo quer que ela seja profissional, tem um jornalista até que ele trabalha num jornal de esportes, num jornal de... tá quase falindo, e ele tem que dar um jeito de fazer ela ser campeã, ser a revelação pra ele ter o furo de reportagem, que ele é o único que conhece ela, sim. E fica incentivando, só que ela não quer, e é muito bacana. E tem a super adversária dela, uma ricona, que se dá bem em qualquer esporte, ela já ganhou medalhas em todo tipo de esporte que é possíveis, só não tá conseguindo ganhar no judô exatamente por causa dessa menina, e tem esse confronto entre elas. Eu tô gostando muito do anime. O nome da música é Miracle Girl, é a primeira abertura, que canta é Nagai Mariko, E dá pra sentir bem a pegada do som dos anos 80, aqueles sintetizadores, pianinhos, tecladinhos. É bem divertida a música. Alguém mais assistiu? Não, né? Não, vi muito pouco. Então vale a pena assistir esse anime de judô. Fica a dica aí pra quem gosta de esporte, então. Cara, uma dica muito boa. Nunca imaginei. É um seinen, né? E é legal isso. É seinen. É seinen, anime show, né? Não deve ser. Não deve ser fácil achar pra assistir também, né? Cara, em português tem pouca gente que consegue. Ele tá sendo legendado ainda, tá em sendo português. Legendado. Acho que não tem completo. Agora em inglês não. Tu consegue achar. Inglês tem completo. Inglês tu acha. Que eu me interessei, cara, pela temática, judô. Deve ser muito bom, cara. Cara, mas tem vários animes de judô. Faz tempo que não tem. É, vê a abertura que você vai gostar. Minha terceira e última música, contra tudo e contra todos, é do anime Saki e é a abertura da primeira temporada, o glorificado Mahjong. Se bem que no anime Saki o Mahjong é meio que deixado de lado por causa das atenuantes do shoujo aí e das discrepâncias das personagens em si em outras temáticas. E uma coisa interessante em Saki é que os produtores do anime, eles partem da seguinte abordagem, que quem está assistindo o anime já entende um pouquinho do básico de Mahjong, então eles não se dão ao trabalho de explicar o básico das regras de Mahjong, eles já partem do intermediário para cima desde o primeiro episódio. Aí quando ocorre uma jogada de maior fluxo, uma jogada de maior repetição, que tira mais pontos ou que é extremamente rara, aí tem toda uma explicação sobre como que se chega naquela jogada. Mais ou menos o que dá pra ver hoje em dia em Omamushi Pedal, que tem as explicações sobre marcha, sobre balanceamento de pneus, sobre as bicicletas em si, sobre condições humanas enquanto pedala e por aí por diante, guardadas as proporções. Saki não é um anime que você vai aprender a jogar Mahjong. Não vai. Saki é um anime para você se divertir com o que ocorre ali na tela entre Mahjong e o Shoujo Ai. Ponto. Não é um anime que você vai usar de embaçamento para dizer, ah, agora tá aprendendo Mahjong. Isso não vai ser possível em Saki. Isso já é certo. Pelo menos Saki segue as regras do Mahjong direitinho. Mahjong estilo japonês, devo dizer. É o hit. Agora, isso, o hit Mahjong. Agora, dizer que você vai assistir Saki e vai, ah, vou aprender a fazer um Hishankai. Ah, desculpa, filho. Tu não vai, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai. E a atenuante dos superpoderes que aparece durante as partidas é interessante porque é uma remete a muitos outros animes que nós temos conhecimento. Por exemplo, Yu-Gi-Oh! Também Beyblade, Yu-Gi-Oh! E vários animes que ficam utilizando esses negócios de superpoderes assim pra dar um chamariz pra uma jogada, alguma coisa. Qual? Pra dar um plus, um efeito Sim. especial. É. Né? Se bem que você vai concordar comigo, Bebop, em Ashigaren isso diminuiu muito. É, né? Eu achei que ficou melhor em Ashigaren. Em Ashigaren não apareceu muito esse negócio de superpoderes, não. Aparece bem pouco. É, e quando aparece é uma coisa assim, de momento. Mais atenuada também, né? É, não tem todo um circo montado, assim, um fantasioso. Né? Saki já é um pouco mais exagerado. Mas ainda é legal. Sim. A grande questão é que eu não gosto de ouvir quando uma pessoa chega e pergunta: cara, eu vou aprender a jogar Mahjong assistindo saque? Eu já respondo: não, tu não vai, cara. Não pensa isso. Never. Tira isso da tua cabeça. Pode dizer pra ele que ele não vai aprender a jogar Mahjong vendo qualquer anime seja. É verdade. Ele pode aprender até a jogar Go vendo o Ricardo no Go, mas Mahjong ele não aprende, não. Não aprende, não. Não, cara, não tem como. Mahjong é um negócio, eu vou usar o termo, muito complexo pra você aprender só vendo anime, cara. Não tem. Nossa, ainda não. Ainda mais em saque, que são jogadas raras, são jogadas bem difíceis de acontecer. São exceções à regra, assim, a maioria das jogadas. Sim, e quando aparecem as jogadas de menor ponto, que são as comuns, o pessoal nem dá muita bola em saque. Só, ah, 2.000 pontos? Ah, tá ok. Vamos pra próxima rodada. Essas que seriam mais simples, né, do pessoal aprender. Sim. Acho que o legal de saque são as estratégias também, que apesar de ser um pouco fantasioso demais, tem umas estratégias ali que dá pra usar em determinados casos. Isso aí, talvez, sim, quem já saiba jogar Mahjong, as estratégias são legais. As estratégias também concordo, são legais em saque. Só que tem aquela discrepância, né? Tem um joguinho de sorte ali em saque, que, meu Deus do céu, se for contar com aquilo na vida real, você tá perdido. Principalmente a saque, né? Meu Deus, cara. Meu Deus. Tem uns negócios ali que na vida real você tem que ter muita paciência. Olha, são 6 meses pra tu fazer um Hishikaho se você jogar todo dia. Mais ou menos essa a média. A Saki faz 5, 6 por jogo. A média é 6 meses, né? Por aí, cara. Eu tenho uns 5 meses que eu não faço. Cara, eu nunca fiz um Hishikaho na minha vida. Nunca. Não? Não. Ah, se bem que às vezes acontecem algumas coisas estranhas, porque na primeira partida que eu joguei eu fiz. E eu tomei 4 Hishikaho no Junryumon, o jogo online. Ah, mas lá é roubado. Você acha que ela é roubada? Tenho certeza. Enfim. Alguém tem algo pra comentar sobre saque antes de ir pra música? Partidas de Mahjong são legais e interessantes, o resto é uma porcaria. Eu não gosto. Nem das meninas? Eu não gosto dessa relação, desse shoujo aí excessivo entre as garotas. Mas divertia por causa das partidas. As partidas mesmo, exageradas mesmo. Com os poderes é porque eu achava mais legal. Eu gostava, mas aí quando saía daquilo, ficava naquele nhenhenhen, principalmente na primeira temporada, entrar no Doka e seu... E a Saki. Isso. Ia falar no Doka e os tumores que ela tem no corpo, né? Aqueles peitos lá, pelo amor de Deus, aquilo já não é peitos grandes, cara, aquilo já é... Cara, a Shumakagi, então, sei lá, X-Org, tem um episódio lá de Mahjong, tá bem tempo de uma mais tempo. Eu acho que ela não tem problema de coluna, né? Ou finge não ter, porque não é possível. Mas são divertidas as partidas de Mahjong, cara. Eu sempre me divirto quando tô jogando. Sim, é bem parecido, Eric. Eu não sei, acho que meu caso é meio que muito parecido com o que muitos de vocês já falaram sobre baseball. Vocês não acham interessante. Muitas de vocês não acham interessante, não divertido. Eu não consigo achar muito divertido. É, acho que depende, assim, do gosto mesmo. É o único esporte, entre aspas, assim, que eu não acho divertido. Assim, em anime. Cara, eu acho que você gostaria, Vilas. A gente pode classificar o Mahjong como, assim, bem entre aspas, dá pra classificar o Mahjong como um tipo de dominó piorado. Você pega um piorado? Piorado, que eu digo, mais difícil. Você pega o dominó e coloca um monte de regras nele. Não, você tem muita regra. Qual é o jogo de regras? É quase um RPG. Não sei, eu não consigo me atrair, cara. Se eu vejo vocês falando, jogando Mahjong e tal, eu consigo empolgar. Recebeu o Nishishima pra vir aqui em Curitiba e me tirar uma jogada de 22 mil pontos com uma jogada de 1000, não tem preço, cara. Que raiva. Fez o sambaimã em você? Não, eu tava com uma mão pra 22 mil pontos, pessoal. Que raiva. E ele... Parem de usar termos técnicos. Não, eu só não tô usando termos técnicos. Qual é a música? Qual é o nome da música? Qual é a música? Hater. Olha que eu nem cheguei a falar de termos de técnicos nenhum dos animes que eu comentei aqui. Mas ninguém tá falando termo técnico aqui, eu só falei que eu tava Samba com uma 22. O que é hit? Não fui eu que falei. Não foi eu que falei? É, a gente foi mal. Não foi eu que falei? Ué? Eu só falei que eu tava com uma mão de 22 mil pontos e o sistema me tirou essa mão com uma porcaria de 1000. Eu queria voar no pescoço dele. Mas essa é a estratégia. Porra, cara, fiquei bravo com o inglês. Estratégia. De inglês, estratégia. Que raiva. Mas enfim, acontece. Passou. Mas ele vai ter troco ainda. Ah, vai. Bom, fique com a primeira abertura de saque, que é a música Glossy NMN. tudo bem? Estamos aqui nas considerações finais desse podcast. Foi até mais rápido e tal, não tava tão empolgadão e tal. Mas eu gosto muito de animes de esporte, fiquei meio triste que tinha muitos outros animes que eu esperava que pelo menos o Bebop indicasse. Quais? Sei lá, cara, tem outros animes, Inch Al-D mesmo, que tu acabou não botando a música. É, sei lá, algum de tênis não, tênis só viu o Ping Pong Clube, então deixa pra lá. Também não ia ser bom não, e a música também não é essas coisas. Então deixa pra lá. É, mas tem outros esportes, sei lá. O Luke, que também diz que gosta muito do gênero, também podia indicar, infelizmente não tá aqui. É, infelizmente. Se bem que ele indica a música de Suzuka, não sei porquê. Suzuka? Olha aí o Suzuka aí. E a abertura, cara, que é chata pra caralho. Eu prefiro o encerramento. Eu também prefiro encerramento, eu gosto. Mas bem, vamos então aqui às considerações finais de cada um dos participantes, mas antes, Carleiro, quem vai dizer a última música e quem vai dar o próximo tema do bloco? O próximo tema quem vai dar sou eu. O próximo tema eu que vou dar a sugestão. E a última música será você, Vilasso. Ok, então vamos começar pelo Bebop. Bebop, suas considerações finais. Se você quiser citar algum outro nome de esporte, fique à vontade. Ok, eu vou citar alguns aqui que eu, se eu lembrar aqui de cabeça. Inch Al-D, ouçam a música de abertura. Na verdade, eu acho que a OST inteira de Inch Al-D é bacana, né? Todas as músicas de Inch Al-D são da mesma banda. Que é estilo Eurobeat, né? Qual é o nome da banda mesmo, Move. Sabe? Move, isso, Move. Que tem tudo a ver, né, com anime, Move. É, mais que anime, deixa eu lembrar. Hajime no Ippo, a gente já falou. Porra, agora eu esqueci os animes, cara. Enfim, tem o Capeta também, que é legal. Eu não lembro exatamente como é a música. Pessoal. De kart, é. Não é sobre inferno. E o personagem é baseado no Seninha, só pro pessoal ficar sabendo. Tem várias referências ao Ayrton Senna no anime. Não é nada de inferno. Kaiji também acho legal, não sei se é especificamente esporte, né? Kaiji não, Akagi. Akagi sim, Akagi eu acho. Akagi é esporte. Já dá pra colocar meio que esporte. Agora Kaiji eu acho que não rola. Kaiji não, Kaiji não. Jogos de azar, né? Jogos de azar. Isso, então nunca vai ter um podcast. Assim. E no momento eu tô lembrando dele. Tem o Slam Dunk também, que é bacana. Eu li um pouco do mangá. No anime eu não assisti. Um dos mais cultuados, assim. Também indico. O Diamond No Ace, que é beisebol. Apesar de não ser um dos melhores, mas também é bem feito. Eu tô achando legal que fazia tempo que eu não vi o anime de beisebol. É, eu tô gostando. É o primeiro anime de beisebol que eu tô assistindo. Dá pra ver que ele não é um dos melhores. Que o ritmo dele é mediano, mas é bonzinho. Eu me acostumei rápido. Que eu já tava confirmando esse tipo de série. É, de futebol também quero mencionar o Giants Killers. Eu gostei bastante, cara. Mas infelizmente. Não, ele só tem um erro, cara. Só tem uma falha. O anime é bom pra caralho. Ele só tem uma dublagem ruim de um certos personagens. Só isso. É, os brasileiros foram toscos. Mas mesmo assim, infelizmente ele acaba como o Overdrive, né? Que é outro que eu vou mencionar aqui, Overdrive de ciclismo. Ele acaba quando tá ficando bom. Começa a pegar no tranco mesmo, ele acaba. Vai ter que ir pro mangá, quem quiser. Animes assim eu acho que servem pra promover mesmo o mangá, infelizmente. É exatamente pelo negócio que o Eric falou, né? Os animes de esportes mais conhecidos, mais famosos, eles têm que ser muito grandes. Então quando você não tem uma possibilidade de fazer um anime muito grande, então acaba ele terminando num ponto só pra promover o mangá. Você pode pegar qualquer um desses animes de esportes que tem que chega a ter menos de 30 episódios, ele provavelmente vai acabar num ponto chave da obra, quando tá começando mesmo a infelizmente acontece isso, né? Tem o Bamboo Blade também que eu gosto bastante, ainda tenho esperança de sair a segunda temporada, que é sobre Kendo. Muito tempo disseram que vai sair, não é? Eu tô ouvindo falar isso há algum tempinho, vamos ver. E pra finalizar, um anime que quase ninguém gosta, mas eu gosto porque é um dos poucos, ou se não o único, que eu conheço que tem atletismo, que é o Suzuka. O odiado Suzuka. Que no mangá é melhor, hein, pessoal? Não, nem tanto, mas não, é um galera, pouco melhor. Não, galera, deixa pra lá. Cara, tem o Luke um tá de prova, velho. Tem um batuado. Eu queria indicar. É isso, eu gostei de participar, valeu pelo convite. Falar de esportes é sempre bom. Deixa uma dica também pra quem quiser, tem um Anime Coachcast de esportes, que é o número... Eric... 34, exatamente. É, Luke participou também, a gente falou de bastante... Falou basicamente desses que a gente falou aqui hoje, mais alguns, né? Acho que foi... É isso, então acesse o Anime Coach, pessoal, e valeu pela participação. Então, Eric, por favor, suas considerações finais. E por que o senhor está tão sanguinário? Começa a morrer o tempo todo. Não, é que essa princesa ela tem 11 maneiras diferentes de morrer. Até agora eu só achei 9. Não tô conseguindo matar ela das outras duas maneiras que faltam. Mas enfim. eu vou fazer uma correção do Bebop. Bebop, o podcast de esportes é a edição número 35, não 34. Se corrija, porque foi você que disse. É minha correção. Corrigindo assim mesmo, é. Tanto faz. Então, ouçam o Anime Coldcast número 35, que é o de esporte. 34. Ouçam o 34 também, não sei do que é, mas ouçam. Temporada de verão, parte 3. Oi, Vilado, você vai ouvir a parte 3 e não ouvir a parte 2? Deixa pra lá. Ele foi no chute, ele foi no chute, desculpa aí. E ainda tem gente que confunde, hein? A gente tá no verão, aí a temporada é de inverno, né? Mas tem gente que vai achar que é de verão, sempre acontece isso. Se fosse a temporada de verão, aí que eu ia dizer pra não assistir mesmo, porque a temporada de inverno de 2013 foi uma bosta. Foi ruim, não. Desse ano parece que vai ser melhor, hein? Cara, não sei não, cara. Pra mim, a frase que define a temporada de verão desse ano é: a zoeira não tem limites, cara. Os animes estão passando de todos os limites possíveis, cara. O que eu falei, o Nobunaga Defu, cara, é absurdo. É absurdo, cara. Ele simplesmente cuspiu no túmulo de várias personalidades históricas. Vai cuspir mais ainda. Segundo episódio vai chegar com tudo. Vai, com certeza, mas eu não tenho coragem. Eu não vou continuar, cara. Não tenho coragem. Ah, eu vou continuar porque eu adorei o primeiro episódio, cara. Eu achei uma bosta, cara. É só pra ver quem mais ele vai cuspir. Segundo episódio, eles vão encanar na cultura hindu, aí tá feita besteira. Ah, eu vou ver isso aí. Quero ver o que eles vão fazer. Cara, Joana Dark, cara, escuta as vozes do Oda Nobunaga, cara. Como, cara? Calma, O Davi trabalha pro Rei Arthur. Não. Não. Sim, o Davi trabalha pro Rei Arthur. Porra, às cara, os Takeda, os samurais Takeda do período Sengoku são mechas. Por quê? E detalhe, todas as ações começam em Taiwan, não é nem no Japão. Putz. É em Taiwan. Começa no Taiwan. Nada com nada, cara. Uma salada que fizeram. Por isso que o anime me atraiu a atenção, ele é totalmente dissimulado. Ele não tem. Zoeira não tem limite. Ele não tem sobriedade nenhuma. Se alguém me falar que aquilo tem sobriedade, tá mentindo. A zoeira não tem limite, cara. Temporada, a zoeira não tem limite. Enfim, a única música que eu ainda citaria seria, a abertura de Free. Mesmo que eu ainda não tenha conseguido terminar esse anime até agora, faltam 2 episódios. Region é legal. Carlinho, canta Splash Free aí pra gente. Já cantei no Anime Coach, obrigado. Escutem lá o Anime Coach pra você ver o Carlírio cantando no encerramento de Free. E dançando os tanguinhos. Era aí! Olha a propaganda enganosa, cara. Cara, na boa, eu estava sentado na minha cadeira, olhando... Desculpa pelo sensacionalismo. Aproveitem e vejam o post mais arregão da história. Né, Bebop? Eu não arreguei, não. Você fugiu da rádio. Tentaram dar um golpe de estado lá. Que? Quem? Quem? Anime Coach 2014, sob nova direção. Olha aí. Aí, ó, pronto, tá feito o golpe. Equipe totalmente reformulada. Sim, Eric, vai falar alguma coisa a mais? Aí a música, e outra música também que poderia ter citado, mas aqui eu pensei, poxa, 30 segundos de duração, isso não é música. Seria a abertura de Take-Two, a primeira temporada, que eu acho muito daorinha. Só aí. Ele tem que falar de Take-Two em todo lugar, né, cara? Todo. Carleiro, por favor, suas considerações finais e qual que é o tema do próximo podcast? As minhas considerações finais são as melhores possíveis. Sempre bom participar desse podcast, sempre bom dar risada, sempre bom tentar entender por que o Bebop faz piada sem graça, embora eu não consiga, mas ok. Desculpa aí, Bebop. Mas... Não tem problema não, bom amigo. Não, bom amigo é o Eric. E assim, sempre bom participar desses eventos, né, desses podcasts, são muito revigorantes e me desestressam na maioria das vezes. Então não tenho do que reclamar. Só posso agradecer os convites daqui até, sei lá, daqui até algum tempo. Fiquei com vontade de louca agora de fazer uma montagem com o Carlinho falando do Eric, eu botando a o som do Shun falando amigo naquela parte do Shiryu amigo, cara. Eu espero que você morra na vontade, ok? Eric. Amigo! Assim, fique na vontade. Passa. Exato. E o tema do próximo podcast é livre. Tema livre. Não há free. Vocês podem falar de qualquer anime, de qualquer época, qualquer gênero, qualquer temporada. Está aberta a caça às bruxas. Podem falar de qualquer anime. Qualquer foi música. Criativo, hein, Carlinhos? Não fui criativo, foi desespero mesmo. Eu tava aguardando esse tema desde a quinta edição desse podcast. Agora eu resolvi levar ele pra frente. Ah, mas é bacana. Tema livre. Vocês podem falar do anime que bem quiserem. É isso aí, galera. Tema livre, a zoeira não tem limites. É isso aí. E agora eu passo pro Evilazo fazer as considerações dele. Então, Bebop acabou citando vários dos animes que eu tava lembrando, mas só falando um pouquinho mais, tem uns super campeões, o anterior, que passou aqui no Brasil também, que eu indico, eu acho legal. Tem o Michô, que é um anime de natação. Esse é um anime de natação. É o único anime de natação que eu já vi sair. Essa é uma indireta pra quê? Pro próximo tema. Tem um. Eu vou bater em alguém. Tem. Eu não indico, porque você não acha um anime. É um anime especificamente pra Fujoshis, quase, né? A obra quase pra Fujoshis. Que é o Prince of Tennis. Mas mesmo não indicando muito o anime, as músicas são muito boas do Prince of Tennis. Ah, fala de Soft Tennis, hein? Não, isso é uma merda, cara. Porque eu burro. Isso não. Okyobun, cara, eu não sei. Não, acho que não. Precisa assistir, não. É indispensável. Hikaru no Go, também nos citaram aqui. Bem bacana. Eu disse que dá pra aprender Go vendo Hikaru no Go, mas tem que batalhar um pouquinho, viu? Não é só pegar o anime, não. Vocês têm que olhar uns manuais de iniciante. Poder pegar pra jogar. Não é assim tão simples, não. Cara, eu gosto muito do gênero esporte, sempre gostei pra caramba. Não gosto de tudo, por exemplo, eu não gosto do anime, primeiro anime de esporte que saiu, né? Que foi o Speed Racer. Eu não consigo gostar de Speed Racer. Mas, cara, tem coisas legais, tem coisas absurdas, como o basquete, que é basquete com mechas usando o tênis da Nike. Nossa, cara! Basquete com mechas usando o tênis da Nike, cara. Nossa, cara! Que tem os peitos, as maiores personagens com peitos da história. Que aí tem uma explicação muito, muito absurda, cara, pra o tamanho dos peitos das personagens. Muito absurda. E, assim, tem. Eu gosto muito do gênero, eu acho o gênero bem legal. Como falei, a base da maioria dos animes de esporte é animes de artes marciais. Inclusive, tem. Esqueci de citar animes de artes marciais, então tem o Saikoken Itden Ichi, que infelizmente ele é muito fanservice, mas a história é legal. E tem o Air Gear, né? Que o pessoal gosta, eu curto muito. São sobre patins voadores. Tem músicas boas, né? Então, gostei muito do tema. Infelizmente o Luke não tá aqui. E eu vou terminar com uma música de um anime que o Bebop já citou, que foi o Giant Killing, que vai ser o encerramento de Giant Killing, que o nome da música é Get Out, que ela meio que é quase o hino do time, sabe? E é bem empolgante que você tem o som das arquibancadas e tal. É como se fosse todo o grupo cantando a música junto, cara. Eu gosto muito dessa música. É bem, bem legal mesmo. Reindico o Giant Killing pra quem viu animes de esporte como Super Campeões, Wish, o Super 11. Quiser ver um anime de esporte de futebol que é sobre futebol de verdade, vocês veem o Giant Killing. Porque todo anime de futebol é absurdo, cara. O Giant Killing já é mais pé no chão, sem trocadilhos. Qual trocadilho que eu podia fazer com o pé no chão? Futebol, pé no chão. Enfim, Bebop, continua. Você não tá legal hoje. Você não tá legal hoje, Bebop. Meu, tu tentou, mas tu não. Tu tá sem ideia, né? Tu chutou assim, né? Não, cara, não. Eu chutei, já que a gente tava falando de futebol, né? Meu Deus, cara. Eu também que eu tô com a imagem indicada pro Bebop. Tô vendo, né? Então é isso, galera. Fiquem aí com o encerramento de Giant Killing e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Falou! Just find a way to believe. Carry on. Till you can see tomorrow. I'll stand it by the back. Because it won't matter. Sometimes we won't look as we're out. Even if you're still in the way. Get your own.